era. PicPay, vou te pegar. 2 horas de duração, paga comédia. Eu sou o André Campos e sejam bem-vindos ao Fora da Caixinha, o novo podcast para falar de um pouquinho de tudo que não são videogamezinhos no jogabilidade. Eu estou aqui com ele, o Eduardo Sushizinho. O que tem muito pouquinho cabelinho na cabeça. O Rafinha Quininha. O que tem muito pouquinho juizinho na cabeça. E o Tenguzinho Muciolinho. O que tem muito pouquinho horinhas de soninho. Exatamente. Com essa turminha bonitinha, estamos começando essa nova aventura. Você aí que está nos escutando, que nos apoia, muito obrigado, porque agora o Fora da Caixa passa a ser um conteúdo bônus, exclusivo, deluxe, premium, exatamente, todas essas palavras para os nossos apoiadores. O nosso plano agora é ter um podcast bônus todas as semanas, um pouquinho mais curto do que o normal, e ciclando entre eles, né, ciclando entre o Fora da Caixa, o Linha Quente, o Mini Gameiros, que é a nossa nova atração sobre jogos, e o DLC Cedilha, continuando com seus temas aleatórios, como sempre. Isso tudo sendo disponibilizado no nosso perfil do Orelo, que torna-se, a partir de agora, a nossa plataforma preferencial para apoios. Você que já nos apoia, considere migrar para o Orelo. A gente sabe que é um bocado de esforço, né? Meio chato fazer uma conta, né? Dá uma preguiça às vezes. E se for preguiça demais, se for muito trabalhoso, nem precisa. Não queria mesmo, né? Não precisa. Continua onde você tá que tá tudo certo. Mas a gente vai focar agora em disponibilizar o conteúdo premium. A gente vai divulgar, né, essa nova plataforma, porque ela é muito melhor para todos os envolvidos. Ela é melhor pra gente porque vem mais do seu apoio pra gente, né? O Orelo cobra taxas menores. Ela é mais versátil para pagamentos, então você pode pagar com cartão de crédito ou com Pix, por exemplo, se você preferir. E também ela vem com essa possibilidade do feed de podcasts premium, né? Onde a gente vai disponibilizar tanto o nosso feed normal quanto esse novo feed para apoiadores, que você pode escutar agora no aplicativo do Orelo, no seu celular ou onde quer que você escute seus podcasts aí. A gente sabe que não é tão conveniente quanto escutar no Spotify, mas muito mais conveniente do que a forma como a gente estava fazendo até então, que era via Discord. Então, esperamos que você embarque com a gente nessa nova etapa das nossas aventuras e, como sempre, é algo que a gente está testando, né? A gente quer saber se é algo que você gosta, se você tiver feedback, sugestões. A gente tem o canal para isso no nosso Discord também. Vamos ver o que sai daí. A gente está empolgado para trazer esses conteúdos que estavam dormentes de volta num formato mais sustentável para a gente, né? E que eu acho que vai ser muito legal. Vai ser muito variado, né? Toda semana vai ter uma coisinha diferente. Uhum. Essa semana, no caso, é hora de Fora da Caixa, é hora da gente falar sobre as coisas que a gente tem consumido. Eu odeio essa palavra desde que o Kitsune nos abriu os olhos para ela. É uma excelente palavra, gente. A vida é uma eterna isso aí. Isso. A vida é uma eterna comilância, entendeu? Isso, exatamente. Então isso. A gente tá consumindo tudo para no final das contas explodir tal qual a Dona Redonda. Comilança é melhor do que consumir. Então vamos falar aqui sobre as coisas nas quais a gente praticou comilança nessas últimas semanas. As coisas que a gente comilou. Vamos emplacar esse termo. Isso. Muito bem. Você, eu sei que praticou comilância do tipo auditiva. Cara, eu comilei como há muito não comilava, né? Porque recentemente aí, acho que foi coisa de um mês atrás, por aí, algo do gênero. Ah, menos. Menos? Cara, o tempo é o tempo, né? Acho que foi uma semana antes da BGS, não foi não? Não. No máximo 2 semanas antes da BGS. Foi no fim de setembro. É. O que acontece é que eu fui ao Distant Worlds, né? Que é a apresentação orquestral itinerante de músicas de Final Fantasy, né, oficial da Square Enix e tudo mais, né, essa coisa toda. Eles fizeram 2 apresentações no Brasil, uma aqui em São Paulo e outra no Rio de Janeiro, e foi muito legal, né, muito maneira, muito interessante. O esquema que eles fazem, Tengu, eles vêm com o maestro deles e a orquestra daqui toca ou não, isso, vem ninguém de isso, fora, isso. É só a orquestra? Vem o maestro deles, ah, né, sim. Que não é o Nobu Uematsu, é outra pessoa, né, que vem. Sim. E aí eles pegam alguma orquestra do local onde eles vão se apresentar. No caso, aqui no Brasil, eles foram com a orquestra Vila Lobos. Legal. Que, inclusive, me parece que mandou bem. Não sou nenhum especialista em teatros, nas artes, tudo, né? Nas orquestras, tudo aí, nem nada. Mas me parece que mandaram bem. Eu achei bem maneira a apresentação. Foi a primeira vez que você foi no Distant Worlds? Foi. Foi a primeira vez que você foi no Brasil e foi a primeira vez que eu fui também, né? Então foi uma experiência maneira. Que eu lembro de você ter ido numa apresentação de alguma coisa de jogos também. Eu fui na verdade, no... Qual é o nome daquela porra? Num bagulho que é o Crystalline Resonance. Ah. Que é um concerto de piano que teve aqui no Brasil também, né? E que foi legal, mas foi meio aleatório porque, tipo, era um cara X tocando música de Final Fantasy no piano e a seleção de músicas foi esquisita. Sei lá, eu achei ok. É, e o piano é legal, mas também chegou uma hora que deve cansar um pouquinho. Pra mim, pelo menos, deu uma cansadinha, assim, pra ser bem sincero. E aí, teve esse, né, agora, o Distant Worlds, que foi show, foi maneira, foi top. Foi ali no atual Espaço Unimed, antigo Espaço das Américas, glorioso, quem foi aí na Anime Friends 2004. Uau! Sabe do que eu tô falando, né? Um lugar realmente abençoado pra caralho. E foi bacana. Teve algumas coisas ruins que foi do tipo, ah, os caras tinham merchan lá pra vender. Legal. Mas só estavam aceitando o dinheiro, né? Dinheiro vivo. Uau! Isso é algo. Depois eles começaram a aceitar cartão, mas só via PayPal. Que bizarro. Né? Porque, né? Enfim, né? Tem motivos pro pessoal fazer isso. É melhor a gente não falar sobre isso, porque a gente não quer, de repente, que ache que a gente tá acusando aqui alguém de alguma coisa, né? Que não, mas que não me deveria. Lembra muito uma história contada aí sobre o Tommy Talarico, né? E seu jatinho. Tem suas semelhanças, né? Não. Com esse tipo de história. O lugar tava super cheio. Eu não sei se encheu a casa, mas tinha muita gente. Então, pô, legal. Maneiro mesmo que teve essa presença aí da galera, né? E eu achei muito legal de modo geral. Achei a seleção muito maneira. Já abriram com Liberi Fatale do Final Fantasy VIII, assim. Com coral e tudo? Na pauleira. Com coral e tudo, né? Foi bem, bem shop. É cheio de peixe, então, né? Coral é coral, peixe é peixe, pô. Aí também tá de sacanagem. Oh, desculpa aí, né? Foi mal pelo vacilo, galera. Foi muito legal, assim. O maestro, eu esqueci o nome dele, mas é um cara muito simpático, super simpático. Conversou bastante com o público. Teve até na última música, né? O Bis. O Bis foi o tema do Sephiroth, né? O clássico. One Winged Angel. E aí ele pediu pro público gritar Sephiroth na hora que tocava Sephiroth na música, sabe? Ah, sim. Foi bem divertido, né? Que legal. Um showman. Showman, né? Um astro aí. Foi bem bacana. Pra minha surpresa, não tocou nenhuma música do 16, o que foi estranho porque tava lá nos créditos do espetáculo, né? Que eles mostram os créditos de todos os jogos, todos os compositores que participaram de cada jogo. Curioso. E não tinha do 16. Eu pensei que, tipo, ah, talvez, sei lá, não deu tempo de preparar a orquestra, era muito cedo, ou tem algum problema de licença, né? Que essa parada da musical no Japão é complicada, pra dizer o mínimo. Mas eu realmente não sei, só sei que não rolou, né? Não teve, senti falta. É, talvez seja só que é muito recente, a Square ainda não liberou, alguma coisa assim. É possível, né? Possível. Mas é muito legal mesmo assim. Porque, tipo, eu lembro que quando rolou, eu dei uma pesquisada sobre, e não é um evento da Square, né? Tipo, é esse cara, ou uma empresa com esse cara, que licencia as músicas da Square pra fazer esse concerto, né? Isso, isso, isso. Provavelmente pra cada novo lançamento, eles devem ter que fazer um acordo novo. Eu imagino que sim, eu imagino que sim. Mas assim, o meu Fifinha estava vivaço. Tocaram duas músicas do meu Fifinha, né? Um tema de Stormblood e um tema de Shadowbringers, que eu gosto muito dos dois. Não tocou aquela que você mostrou pra gente, que é o... Como é que era mesmo? Ele falava uma frase. Ah, dos Big Fat Tacos? Isso, Big Fat. Não, essa não tocou. Infelizmente, essa não estava presente. Tocou aquele tema que você escolheu pro Melhores Trilhas do Ano, no ano passado? Ou no retrasado, não lembro? Não, não, não. Essa é da expansão mais recente de Endwalker. É do Endwalker, né? Isso. Infelizmente, não tocou. Teve um Final Fantasy 9zinho? Teve, tocou duas músicas do 9, agora eu não me lembro quais foram exatamente. Mas teve. Eu não vou lembrar agora o que teve do 9, mas eu sei que teve. Tocou, né, basicamente uma música de cada jogo, assim, por cima, né? O tema de luta foi o medley de vários temas foi. De luta? Sim, foi um medley bem bacana, que eles não escolheram, tipo, eu acho que do 4 ficou faltando tocar o tema clássico, que é o tema dos Four Fiends, por exemplo, assim, sei lá, que eu senti falta. Clássico. Não tocaram? Não, porra. Foi um outro tema de batalha que tocou. Mas sim, enfim, sim. Né? Tá aí, escolhas foram o feitas. O tema, né? De Final Fantasy, né? O tinininininininho. Ah, teve. Isso teve, sim. Você ficou emocionado, Tengu? Eu fiquei, cara. Fiquei. Eu não sei o que tem em mim, e nem a minha idade, tá? Porque eu sei que você vai envelhecendo, ficando emocionado com as coisas, mas uma curiosidade minha que eu acho que eu nunca falei. A primeira vez que eu abri Final Fantasy XII, na época do lançamento do jogo, no CG de abertura, toca o tema clássico de Final Fantasy, que não tocava faz um tempo na série. Tipo, sei lá, o 10 não tem, por exemplo. Eu acho que, sei lá, o 8 não tem. Fazia um tempo, assim, que os jogos não tinham o tema principal, pelo menos não dessa forma tão próxima da clássica como eles fazem no 12. Eu fiquei muito emocionado. Não, bota fé. Quando eu ouvi isso a primeira vez no Final Fantasy 12, não sei porquê. Bota fé. Música, pra mim, é a coisa mais, assim, fácil de me emocionar, assim. Não sei também o que é exatamente, mas, tipo, se é uma música que carrega carrega muita emoção, seja pelo motivo que for, assim, é muito mais fácil do que, sei lá, um filme ou um acontecimento. Acho que pra mim também. O André é muito musical, né? É. Chorar em show, quem nunca? Quem nunca? Porra, chorar em show? Não, só se precisar do meu pé, sei lá. É que você gosta de música feliz, né? Eu gosto, mas assim, ó, tem músicas de Final Fantasy que me dão muita emoção. E são todas Final Fantasy XV. Eu também tenho. Mentira, tem uma do Final Fantasy XVI que me dá muita vontade de chorar. Talvez eu tente trazer ela na melhores trilhas do ano, assim, porque eu gosto. É a música dos créditos do final do jogo? É. Porque essa me deixa bolado também. Me bate aqui, ó, dói. Traz emoções, sem dúvida alguma. Uma música que eu acho do Final Fantasy lindo, assim, é a música de verdade, verdadeira. Se um dia eu fosse me casar, fosse entrar, sabe, no altar, seria a música que eu gostaria de entrar no altar. Que é o tema do Final Fantasy original no Final Fantasy XV, aquele que toca no final. Uhum. É muito bonito. Você que tá aí, que nunca... Para, procura aí, Final Fantasy... Não é nem sobre videogames esse podcast, Rafa. É, pô. Ah, é. Mas não é sobre a trilha de um jogo. É isso aí. Não, mas sério, ouça a música, tema do Final Fantasy, no Final Fantasy XV. É tipo, nossa, é muito bonita. Muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito bonita. Ela bate. Tocou o tema da Earth, né, que sempre é muito emocionante. Uhum. Sim. Tocou um medley de músicas de Chocobo, que foi bem legal. Boa, importante. Muito legal mesmo. Eu fico sempre pensando o que a pessoa da orquestra tá achando de tudo isso, sabe? Eu fico... Uhum. É porque são profissionais, né? São pessoas num nível musical incrível, assim, que ensaiam aquilo, mas, tipo, talvez seja, sei lá, talvez a terceira, quarta vez que estão tocando aquela parada na vida, sabe? Uhum. Porque não é uma pessoa que, eu vou aprender a música do Final Fantasy. Não, ele tá lendo uma partitura ali e tá saindo naquela perfeição toda. Eu fico pensando, tipo, essa pessoa, ela consegue apreciar o que ela tá tocando? E se sim, é legal música de videogame pra essa pessoa? Será que ela acha maneiro a música de Final Fantasy? É, eu espero que sim. Deve achar. Você nunca viu os pessoal reagindo no YouTube? É, tem isso, né? É verdade. É, não, tem um canal especificamente que é de um cara que trabalha com orquestra, que ele traz um pessoal de música clássica mesmo pra reagir à música de videogame. Eu fico puto que ele manda reagir a umas músicas esquisitas, tipo, ok, Ace Combat tem música legal, mas porra, tem jogo mais legal do que Ace Combat pra você colocar a porra da pessoa. Mas ele reagir. Não tá mostrando o jogo, ele tá mostrando a música. Ah, então, é que eu não conheço, né? Então eu queria que ele mostrasse. É que Ace Combat é conhecido por trilhas sonoras boas. É, eu sei. É verdade. Aí fica mostrando Genshin Impact, até parece que Genshin Impact tem música boa. Nossa. Eu sei que tem, gente, eu sei que tem. Será que tem? Não sei não. Eu não sei não. Mas cadê o Sticker Brush Symphony? Cadê Big Blue de F-Zero? É que pra ouvir a música boa do Genshin Impact, você tem que tirar no gacha primeiro, né? É verdade. Aí é difícil. Não mentiu. Acho engraçado que quando ele mostra, por exemplo, uma música de Undertale, por exemplo, que é uma fusão, né? Tem coisa moderna misturada com chiptune, assim. Geralmente as músicas o cara fica apaixonado, assim. Caralho, que interessante, né? Essa mistura, assim. Grandes gênios da música, hoje em dia, que trabalham em outras formas de mídia, sabe? E estão gerando aí canções eternas muito boas. Não só em filmes, como também em videogames, entendeu? Hans Zimmer fazia trilha de codzinho. É verdade, é verdade. É verdade, né? Tem isso. Coisas que eu não gostei. As cadeiras eram super desconfortáveis. Extremamente desconfortáveis. Eu ia perguntar isso, né? Se era sentado ou em pé. Era sentado. Mas talvez fosse melhor que fosse em pé. Talvez. Foi legal porque, tipo, ele, assim, tocava 3 músicas, aí conversava com a galera, mais 3, aí conversava com a galera, aí teve um intervalo no meio, aí, sei lá, deixava mais dinâmico, por assim foi, dizer. Foi quanto tempo, assim? Você diria umas 2 horas? Acho que foi duas horas de espetáculo. Faz sentido. É um tempo bom. É, por aí. É, então, cara, eu gostei bastante, assim, cobriu meio que todas as bases que precisava cobrir ali, saca? E eu imagino que o pessoal que foi pra assistir o show devia estar bem empolgado também, né? Ah, sim, com certeza, imagino que sim. Show, pra mim, pra ir no show, é a experiência de estar lá junto com o povo, né? Sim. Porque acaba que, sei lá, se for pra ouvir a banda tocando ao vivo, é melhor assistir o DVD, né? Sei lá, alguma coisa assim. Assistir no YouTube. Mas até se fosse só você sentia a música com o seu corpo todo. Não, é mais impactante. Mas o que eu acho mais legal, assim como, por exemplo, cinema pra mim, a grande diferença é aquela experiência comunitária, assim. Você vê outras pessoas reagindo também e outras pessoas participando, né? Ah, não. É a parte mais legal. Eu concordo. Ver show ao vivo eu acho legal. Não sei se eu iria num show sozinho. Talvez se fosse numa banda que eu goste muito, assim. Talvez eu fosse. Fala uma banda que você iria no show, Tengu, atualmente. Meu Bump of Chicken, né? Eu iria, que é uma banda japa que eu gosto muito. Deixa eu ver... quando o meu querido Bad Plus fez show aqui em São Paulo, eu não fui, me arrependo amargamente por não ter ido. Eu iria num show deles. Por aí, acho que é algo assim. Tem algumas bandas que eu iria num show. Eu não iria num show, tipo, na Arena Caralha 4. Com... Festivalzaço. Aí sozinho eu não iria. De galera eu talvez fosse, mas sozinho eu não iria nem a pau. E sozinho, mas num show mais de boa, assim, sabe? Mais suave, assim. Não sei. Eu só queria dizer que eu não iria sozinho em nenhum show. Nenhum. Nenhuma banda te faria em um show. Ah, algumas das minhas bandas favoritas já fizeram show em São Paulo desde que eu tô aqui, eu não fui, porque... Ah, pode crer. Tipo, eu vou com você, mas, tipo, não vou arrastar a Thalissa pra lá. Ah, porque, mas né? Tem que arrastar, é por isso que existe, namorado e namorada. É só pra isso que existe. Exatamente, é pra fazer companhia. Literalmente pra isso. É pra passear na rua. E aí, o que aconteceria? A Thalissa ia ouvir a música e virar fã também, e vocês iam compartilhar mais essa coisa aí na vida. Fica o pensamento. Assim, o Steve Wilson eu devia ter ido, que era sentado, era mais de boa. Boa. É. Eu não iria, porque é metaleiro. Muito metaleiro e tudo de pé é foda, né? É foda. Não tô mais cuidado pra isso. Aí a idade não permite, realmente. Tá sim, você tá fitness agora? Tá andando, correndo? Tô, você porra. Vai... Já se consegue ficar 48 horas de pé sem parar. É verdade, umas pernas igual do Toguro, assim. Jogabilidade 2024, sushi vai ficar só de pé. Exato. Isso. Jogabilidade 48 horas, todo mundo de pé, os quatro. Fica de meta, né? Exato. Sushi passa em Jogabilidade de pé. Vai fazer coloca sucesso. Coloca aquelas mesinhas de pé num outro ângulo, assim. É, eu fico lá porra. O dia todo. Eu confio. Tem que sentar, acho que 15 minutos a cada hora. Tem um negócio. É, tem um a gente revela, né? Aí começou a Jogabilidade, a gente tá aqui nessa mesa, a gente só aperta um botãozinho aqui embaixo, clique, aí a mesa sobe. Todo mundo de pé. Porra. 48 horas. Sou a favor demais. Cara, então, assim, pra resumir, gostei bastante. Músicas que eu gostei pra caramba. E acho que é meio que isso, sim. Foi muito legal. Eu acho que, assim, dado o aparente sucesso que fez o negócio, eu espero que venha mais vezes, né? É possível, né? O Video Games Live veio por muitos anos no Brasil, né? Ah, isso é verdade. Tem público pra isso? Ah, tem. Com certeza tem. Sem dúvida alguma tem público, sim. É, agora é esperar, né? Esperar os caras voltar aí. O concerto de Persona não vem, né? Cadê? Cadê? Cadê esse cidadão? Só no Japão mesmo, né? Mas podia, né? Podia. Agora que tá sendo Persona em português até? É, então. Agora o Brasil vai descobrir Persona. Agora é a hora, porra. Bora. Vocês nunca viram isso vindo. Nunca. Oh, sabe o que é o pior? De galera eu iria no show do Persona. Se aí, Sushi, claro que ia. Você ia em todos os shows hoje em dia. Se tivesse um videogame live hoje em dia, a gente ia os quatro. Não, videogames live não iria. Não. Assim, eu acho que não. Especificamente a gente ia de camiseta do Nowloading pra fazer referência. Isso. O abicão assim na frente, ia ser foda. Eu tenho ela até hoje, tá? Tá mais pra aquela camiseta do Soul Gamer, porque tenho várias vidas. Meta? Não, não sei. Meta do Jogabilidade. A gente vai fazer... Jesus Cristo. A gente vai fazer uma camiseta dessas. Não, a gente vai tatuar essa frase. A gente vai fazer uma camiseta dessas e vai passear no shopping. Tá bom. Meta do Jogabilidade. Prenda. Ah, ok. Fácil. Vocês acham fácil? Eu passear acho. No shopping eu acho difícil. Então, ah, não, pois é. Tranquilo. Não, mas com essa camiseta. É, não, em grupo, se fosse sozinho, talvez eu teria dificuldade. Não, um de cada vez. Então, tem que manjar rolo no banheiro. Quando isso, for, isso. Já junta já tudo já. Fica aí as referências perdidas pra você que não ouviu o último Linha Quentezinha. Linha Quentinha. Saindo dos videogames, né? Porra, é fora da caixa, Tengu, caralho. Vamos foda, pro né? videogame desculpa de aí. Novo foi aí, mal, né? Foi mal. Vacilei. Por quê? Saiu, eu não diria que é uma nova temporada, porque teoricamente é um anime à parte, né? Mas saiu o novo anime do Castlevania, né? Dos Valei. Mesmos criadores, do mesmo pessoal, tudo do anime anterior. É, vou te interromper aqui já. Não é anime, rapaz. Anime, é desenho animado. É cartoon, né? Mas anime significa desenho animado. Pernalonga, não. Anime. Não. É, Turma da não. Mônica, anime. Me recuso a aceitar essa realidade. No Japão, quando eles vão falar de Pernalonga. Então, no Japão tudo é anime. Ah, é. Eles falam anime mesmo. Então é anime, eu imagino porra. Que sim, não sei. Você tem é, não, é tudo anime. Sim, no Japão é tudo anime. É um encurtamento de animation. Eu sei, mas até aí poderia usar, sei lá, tum, com qualquer outro termo. É, sim, poderia. Então é anime, porra. Não, a língua é viva. Então, A minha principalmente. Tá bom, vai. Você tá assistindo o cartoon do Castlevania. Exato. Porque se fosse anime, afinal de contas, seria o anime do Akuma Jo Dorakyura. Isso, exato. Refutado. Tá, mas aí saiu o anime do Demon Slayer. Aí tá. É o cartoon. Né? É o cartoon. Tá bom, vai, foda-se, desculpa. Saiu a nova animação barra anime do Castlevania, que é o Castlevania Nocturne, que conta a história do Richter Belmont, né? Então ele é baseado, mais levemente até do que os anteriores, ou não, no Castlevania Rondo of Blood. Com toquezinhos do Bloodlines, né? Isso, exatamente. É, mas pera, o Bloodlines é a Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, não é? Alguma das duas na Europa, não, sim. Não, não, é antes, porque ele se passa durante a Revolução Francesa, e é tipo um plano de fundo muito importante pra história. Mas é que ele realmente não tá narrando coisas do Bloodlines, mas ele tem... Mas pera, eu preciso fazer uma intervenção aqui rápida. Uhum. Castlevania Bloodlines é o de Mega Drive. Então, isso, exatamente. Exato. É isso? É isso? É. Que é o que passa na Segunda Guerra Mundial. Então, o que que ele tem de Bloodlines? Ele tem uma personagem, aquela vampira a master. Carmilla? Ela aparece... A Carmilla, ela aparece no Bloodlines. Não, não é a Carmilla. A Carmilla, ela é do anime anterior. Ah, é? É. Tem uma vampira aí. Tem. Eu não sei quem que é. Ó, eu não lembro do Bloodline direito. Eu lembro só o moço que tem a lança do Alucard. Mas a grande vilã do momento é uma... A Elizabeth Bathory. É isso aí. Que no jogo era escrito errado, até por causa da tradução do japonês pro inglês. É, Elizabeth. É, não, era só o segundo nome, mas escrito errado. Não lembro agora. Ok. Mas enfim. É, mas ela é a grande vilã, até porque tá seguindo a história do anime anterior. Ele se passa, sei lá, 300, 200 anos depois. É bastante tempo. São muitas gerações de Belmont. Sim. E ele abre com o Richter, criancinha, fugindo dos Estados Unidos e indo pra França. Porque a mãe dele, que é uma Belmont caçadora, acho que é Júlia, ela se meteu com um vampirão lá pra matar ele. Acho que ela tá, tipo, tentando ou pelo menos fazer o Richter fugir do país, ou ela fugiu também. Só que aí nisso, eles têm um embate e ela morre na frente do Richter. Ih, rapaz. O vampiro poupa o Richter e o Richter vem aqui pra França, né? Onde nós vivemos aqui nesse traumas momento. Familiares. Isso. E aí o que acontece é, ele tem coisas, então, do anime anterior. Ele menciona, por exemplo, por que que os Belmonts podem usar magia? Ah, porque isso, mas isso também no jogo, né? Porque a Silfa Belmont, né, se casou com o Trevor, por isso que agora tem magia, né, no sangue dos Belmonts e tudo mais. Aí o grande plano de fundo é, está rolando a Revolução Francesa, a igreja, obviamente, ela é contra a Revolução, porque a Revolução é muito contra a igreja também, principalmente o poder que a igreja exerce no Estado, e boa parte, na verdade, dos nobres franceses e da alta classe francesa é controlada por vampiros. O quê? Então, há esse embate. Por exemplo, a Maria, que não lembra, é a menina que usa pombo no Castlevania. Essa grande arma aí, o pombo. Exato. Pombo. Ela não usa pombo no anime, ela usa tipo umas aves mágicas lá, mas não é paia. Um pombo branco da paz, sabe? Paia. Ela, por exemplo, ela é muito revolucionária, sabe? Ela acha que tem que ela fazer ainda criança mesmo. Ou tá mais adulta? Ela é menos criança, ela deve ter uns 14, 14, 15. É porque no Rondo of Blood ela é bem criancinha, né? Tipo, uns 10 anos, assim. Sim. E o Richter, eles não têm uma idade muito separada, assim, não. Tipo, o Richter deve ter uns 17, 18. Ah, ok. E eles são praticamente irmãos nessa série. Quando o Richter foi pra França, ele foi criado junto com a mãe da Maria, que é uma personagem bem importante da série. Ela também faz magia, ela é uma das oradoras, né? É tipo um clã de magos, que a Sylph fazia parte também, que passa todas as tradições oralmente. O negócio é que tudo muda quando a Nação do Fogo ataca. Uhum. Eles acabam descobrindo esse grande conluio de que os vampiros, eles têm um messias. O messias dos vampiros. Jesus vampiro. Exato. Drácula. Um chute, hein? Um chute, assim. Não é, porque no anime, o Drácula já teve o arco dele. Ah, mas até aí, porra, já é uma Castlevania. Não, não, não. O Drácula, ele nem é mencionado, assim. É mencionado, tipo, ah, fulano é filho de Drácula. Espera a segunda temporada. É. Não, não, não. De verdade, o arco do Drácula no anime anterior é bem fechadinho. Spoiler. Ele é, tipo, um vilão só na segunda temporada, só. O resto, ele é um personagem até mais bonzinho do que malvado, sabe? Ainda bem que a gente nunca viu em nenhuma mídia de entretenimento um arco que foi outrora bem fechadinho ser destruído por um retorno desnecessário. Não, não, não, não, não. Sério. Porque o grande messias dos vampiros é a Elizabeth Bathory. Uhum. Ela é descendente de algum... Ou ela comeu algum descendente de algum deus egípcio. Foda. E ela tem poderes sobre o sol. E o negócio é, ela vai fazer um eclipse eterno, entendeu? E por isso ela é a messias do vampiro. Então ela tá juntando todo esse poder, esse poderio. Todos os vampiros adoram literalmente ela como um deus. E ela vai trazer essa noite eterna. E ela inclusive está aliada aos nobres e a parte talvez aí de outras pessoas para acabar com a Revolução Francesa. Mas o negócio que muda tudo isso é, além desse plot, um outro plot que se mistura é da Annette, que nos jogos ela é muito parecida com a Maria, mas ela é mais velha, ela é a noiva do Richter. Ela aparece no Round of Blood? Eu acredito ela aparece. Que sim, no Round sim. of Blood ela já aparece. É que você tem que salvar ela, né? Tem que salvar ela e a Maria. Ah, pode crer, é uma das moças. É. Exato. Acho que no jogo a Annette é a noiva do Richter e a Maria é a irmã mais nova da Annette, eu acho. É, eu acho que no jogo é exatamente isso. Tem uma parada dessa, não tem? É, exato. Eu acho que é isso. A gente jogou em japonês aquela vez, a gente não dava entendendo. Eles estavam falando de faca, me dá faca. Isso. Mas a Annette é diferente, né? Porque a Annette no Round of Blood originalmente ela é uma francesa, muito parecida com a Maria. A Annette nesse daí, ela é uma escrava liberta do Caribe. E aí mostra a relação dos vampiros com os senhores de escravos e mostra toda a revolução na região do Caribe, mostra os escravagistas, mostra, tipo, é muito, muito, muito legal, muito interessante. E ela tem em si o poder de Ogum. Ah, eu ouvi dizer. Além dela conversar, cultuar os orixás, ela consegue manipular o ferro e a terra. E é, tipo, muito maneiro. E aí vem ela e um tal de Eduardo, alguma coisa assim, lá do Caribe, porque a mãe de santo dela previu essa grande messias que iria vir, iria destruir a Europa e depois viria para as Américas e iria destruir tudo. Então, ela sendo abençoada com esses poderes, ela é descendente de Ogum, um negócio assim. Ela, então, tem essa missão de vir para a Europa e tentar parar o Eclipse Eterno. E ela conhece o Richter e é, tipo, muitas reviravoltas, tem morte, tem ação pra caramba. Ele não chega no nível de animação da última temporada do Castlevania, das duas últimas, mas tá construindo pra lá, né? É. O plot, pra mim, tá muito divertido, muito legal. O final da temporada é irado, muito foda. Eu até pensei, tipo, pô, tomara que não acabe nessa temporada agora, porque tá tão legal. Tem tanta coisa bacana sendo construída aqui, personagem aqui, personagem acolá. E realmente não acaba nessa temporada. Já tá confirmada a próxima. E, cara, eu tô muito animado, muito, muito, muito, muito animado. Eu queria muito que vocês assistissem esse, porque o anterior, as duas primeiras temporadas dele, mas a primeira, ela é mais, o que eu posso dizer? Amadora. É merda. Amadora. Ela é amadora. Você vê que o plot não tá ali, o voice acting não tá ali, tá tudo meio confuso, a animação é bem baixa renda. E na segunda temporada melhora bastante, mas ainda não chega lá. E eu diria que a terceira, a quarta, porra, legal. Isso daqui é o Castlevania que eles queriam e eles estão entregando bacana. Ainda tem um problema de atuação pra mim, uns plot que poderia ser diferente, mas é muito legal. Principalmente a luta final da quarta temporada. Foda. E esse daqui, eu sinto que ele já é mais concretinho, mais conciso desde o começo. Ele tem uns plots que pra mim se resolvem muito rápido, umas coisinhas aqui a colar que eu desgosto, mas nossa, ele é tão gostoso, tão bem feitinho, tão divertido. E sabe, videogames Castlevania, é tão legal ver o Richter em tela, sabe? Me diga uma coisa, e Rafa. E ele interagindo e usando as coisas dele, é muito legal. Nessa temporada já, o Richter, ele põe a faixinha na cabeça. Você quer spoiler? Ah, por mim. Então, spoilers. Sim, ele bota a faixinha na cabeça. Okay. Eu já vi gente postando essa cena na internet. Tá tendo tipo uma... Eu não sei os termos, gente, mas tá tendo uma festinha da revolução, que é igualdade, fraternidade e o cara da quadradade. Isso. E aí uma menina dá uma bandeirola pra ele, uma faixinha branca, assim, que é de liberdade, alguma coisa assim. E ele guarda, e aí chega um momento que ele amarra na cabeça, assim, é foda. É um momento anime, é um momento muito anime. E nesse momento toca aquela música do... Dada, não vai dada, não vai dada, não vai dá, não vai dar. Você tá reconhecendo a música? Não. Sim, sim, sim. É a música da primeira fase. A tela de letreiro do Symphony of the Night? Não sei. Não. É que... A da Cidade em Chamas, lá do... Isso. Do jantar. Eu esqueci o nome dela. Jantar pra uma pessoa só. Nossa, dá aquele arrepio todo. Eu fico, caralho, como eu amo Castlevania. Eu queria tanto que isso fosse um videogame, sabe? Podia fazer um jogo baseado nisso. Por favor, faça um jogo baseado nesse anime. Eu gosto demais do design do Richter no Round of Blood. E aí depois, tanto quando rolou o remake e outras aparições dele, eles deixaram o Richter menos anime, né? Eles tiraram a faixinha, tiraram aquela jaquetinha sem manga dele, que eu achava muito maneiro. maneiro. Total. Acho que talvez também eles tentaram deixar ele mais a década que se passa. Ah, sim. É, porque ele é muito ele personagem de anime. Né? Ele era bem anacrônico. Sim. Ele no anime tá muito legal. Design, tudo. Sério, quero muito logo a próxima temporada, mas provavelmente vai demorar. Mas quero muito que meus amigos assistam também. Ah, mas eles estão soltando rápido até as temporadas. É um mais por ano, tava sendo. Não, bem. O primeiro era um por ano. É, o primeiro realmente foi um por ano, mais ou menos. E quem sabe? Quem sabe a gente não tem ano que vem. Acho que é difícil porque tá tendo greve de roteirista, o cara era 4 nessas vezes, né? É, acabou, mas é, sim. É. Vai atrasar tudo de qualquer forma. Quem sabe a gente não tem ano que vem aí a próxima temporada. Essa produtora que fez o Castlevania, ela não anunciou uma outra animação? Devil May Cry. Ah, Devil May Cry era deles. Exatamente. Né? Tem uma dúvida. Quem não gostou da série original, tem chance de gostar dessa Nocturne? Mas aí a questão que o Rafa trouxe. Por exemplo, eu não sei se você tá fazendo essa pergunta se incluindo aí. Sim, sim, sim. Mas você assistiu as 4 temporadas? Eu assisti 2 e não aguentei. Ah, então talvez, né? Porque o que o Rafa falou é que a 3ª e a 4ª são as melhores. O meu problema é com a escrita da série. Então, exatamente, é o que eu falei. Na primeira e na segunda são as que tem o roteiro e a atuação mais fracas. Sei. Na 3ª e na 4ª fica melhor. A história é mais guiada pelo desenvolvimento dos dois personagens, sabe? Uhum. Ok. Porque a primeira e a segunda temporada, eu acho que elas pegam muito no como adaptar um roteiro de um videogame. Uhum. Que é, vá da esquerda pra direita e vença o monstro final, sabe? Certo. E elas ficam muito com esse objetivo de tipo, ah, tem um monstro final, temos que ir até ali. Ela, não sei como eu posso dizer, mas ela tem pouco desenvolvimento, pouco arco de personagem nessas duas primeiras temporadas. Uhum. E eu sinto que na 3ª e na 4ª eles entenderam melhor isso e até mesmo se afastaram mais do material original, ainda utilizando muito dos conceitos e dos personagens pra fazer uma história própria até. E essa temporada ela já vem com todo esse conhecimento que eles pegaram da antiga, então eu diria que sim, vale muito a pena. Ok, é porque eu gostei muito pouco, na verdade eu não gostei da série original do Castlevania, assim, achei bem ruim, mas eu tava querendo porque o Richter também é o meu boneco Belmont favorito, assim, né? Então eu falei, pô, queria que fosse bom, sabe? É bom. Então você tava falando, então eu acredito. Tá confirmado que é bom. Por favor, Tengu, eu quero muito que você assista pra depois a gente conversar. Sim, senhor. Mesmo que se você não gostar, eu entendo você não gostar, quero ouvir as suas opiniões. Justo, justíssimo. E é isso, o Fora da Caixinha vai ficando por aqui. Lembre-se que se você está ouvindo isso no Discord, agora você pode ouvir no aplicativo do Orelo, no seu celular, com muito mais facilidade, muito mais comodidade. Se você contribui com a jogabilidade em algum outro lugar, considere migrar para o Orelo, vai ser melhor para todos os envolvidos. E enquanto você não faz isso, a gente vai ficando por aqui. Até mais, tchau, tchau. Fora da Caixinha!